que cega quando te ilumina, da pergunta que emudece o coração. Quantas são as dores e alegrias de uma vida jogadas na explosão de tantas vidas, vezes tudo que não cabe no querer. Vai saber se olhando bem no rosto do impossível, o véu, o vento, o alvo invisível, se desvenda o que nos une ainda assim. A gente é feito pra acabar. Tudo impossível, o véu, o véu.